Quarta-feira nós começamos uma ministração a respeito do fruto do Espírito Santo. Mas eu tô meditando bastante nesses textos da palavra que falam do fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem me incomodado a respeito do processo anterior a que esse fruto seja gerado em nós. Então, nós começamos a falar dos tipos de solo. Porque muito antes de acontecer um fruto, primeiro precisa ter uma árvore, e a árvore ela nasce no chão, na terra, no solo. E o Espírito Santo tem me levado a esse tempo de caminhada, e tem 18 anos mais ou menos que eu... 18 anos mais ou menos não, 18 anos mesmo. 18 anos e um mês e... 18 anos e um mês, 18 anos e 20 e poucos dias aí que eu conheci a Cristo. E nesse tempo de caminhada eu tenho visto muitos jovens, muitas pessoas maduras na fé, pastores mais velhos, mais experientes, homens aí já quase completando a carreira, e muita gente que está tanto tempo, mas que a gente olha ainda no dia a dia, nas ações, no caráter, e parece que o Espírito Santo não fez aquilo. Você vê que a pessoa é salva, que a pessoa está dentro da igreja, que a pessoa está exercendo uma atividade na igreja, e ela é, muitas vezes a gente fala que a pessoa é bênção e tudo, mas nas situações de confronto, nas situações em que a gente precisa ver aquele operar do Espírito Santo e ver aquele resplandecer da luz de Deus de alguém que já teve o trabalhar do Espírito Santo, aquilo falta. Então fica aquela dúvida, mas por que esse fruto do Espírito Santo não foi gerado nesse ser humano, nesse cristão? E meditando nisso, eu entendi que a semente ela sempre é boa. Nós falamos isso na quarta-feira. Nunca o problema vai estar na semente, porque a semente é a palavra de Deus, e a semente é perfeita. A semente não há falha na palavra de Deus. Tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, cheiramos, as pessoas que estão do seu lado, todos nós e tudo que há no universo é sustentado pela palavra de Deus. Foi criado pela palavra de Deus e subsiste pela palavra de Deus. E se essa semente é tão boa e tão produtiva, tem que haver alguma explicação aonde ela é lançada, para que ela não germine. Jesus propôs essa parábola em Mateus 13, dizendo que o semeador, Deus, ou e as pessoas enviadas por ele, saíram a lançar sementes, mas o resultado não foi tão agradável assim para o lavrador. E eu queria que nós abríssemos lá em Mateus 13, nós vamos falar de um segundo tipo de solo. Na quarta-feira eu falei sobre o primeiro solo que Jesus cita na parábola, que é o solo da beira do caminho. A grande questão do solo da beira do caminho é porque a semente não entra. Então nós falamos aqui sobre algumas razões por que essa semente não penetra. Então se você não ouviu essa palavra, entra lá no canal do Willstream, lá tá a pregação no canal do Ouvir e Crer. Se você não sabe qual é o site, você pode acessar ali o ouvirecrerpoa.com.br. Lá tem todos os links dos sites ligados a nós e tem também o nosso canal no Willstream. Eu acho que eu postei hoje no Facebook essa pregação também. Então, as próximas vezes que eu pregar, eu vou tentar dar continuidade. Então, se você tiver interesse, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o solo da beira do caminho, está lá na internet, você ouve essa palavra. Hoje nós queremos falar sobre o terreno pedregoso. Amém? Mateus 13. Deixa minha Bíblia. Minha Bíblia acho que está na cadeira atrás de você, Júnior. Olha para mim se tem uma Bíblia atrás de você. Pega para mim, por favor, que eu não gosto de ler a Bíblia aqui, não. Obrigado. Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, a partir do verso 1 mesmo. Vamos ler a partir do verso 3. Mateus 13, 3. Eu estou com uma NVI aqui. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Verso 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Até aqui. Para a gente entender o contexto, aquela região ali, principalmente na parte de montanhas, muitas montanhas você olha e tem a impressão de que são montanhas com vegetação, porque elas estão verdes. Mas se você chegar ali no pé da montanha e tentar bater com uma enxada, você vai ver que o que tem ali é pedra. não tem vegetação, na verdade. Tem aquela vegetação rasteira que cresce sobre a pedra. Então, muito limbo, muitas plantinhas pequenas que nascem nas rachaduras, onde aquela poeira é ajuntada. Então, a impressão de longe, quando você olha, é que é uma montanha muito verde, uma montanha com vegetação. Mas quando você precisa mesmo usar aquilo, o primeiro tipo de terreno pedregoso é um terreno de rocha mesmo, é um terreno rochoso, não tem terra, tem aparência de terra. E Jesus se deparava muito com isso, principalmente porque a função ali dos agricultores na época, e tudo girava em torno da produção rural naquela época, então nós tínhamos uma atividade rural muito forte, e os agricultores naquela época precisavam, quando encontravam solos, não como esse primeiro tipo de solo, mas o outro pedregoso que é formado por um fundo de pedras, ou uma terra toda misturada com pedra, eles precisavam arar aquilo com os bois, e com aqueles arados de madeira, muitas vezes aqueles arados de madeira devem ter quebrado, tentando arar um solo pedregoso, e Jesus deve ter tido a oportunidade, quando era carpinteiro, de consertar muitos arados, que quebraram, tentando preparar um solo pedregoso. Então Jesus, quando ele propôs essa parábola, certamente ele lembrou ali da sua adolescência, da sua juventude, quando ele estava ali cuidando da sua família. E quantas pessoas chegaram com o arado lá e o que aconteceu? Ah, quebrou o arado, mas o que era? Não, a terra era toda pedregosa, a terra era uma terra difícil de arar. Então esse arado não aguentou, aqui eu puxei com os bois, mas não deu conta de preparar essa terra tão dura para acontecer alguma coisa com ela. Jesus sabia disso. E certamente pelo conhecimento da palavra de Deus, quantos já leram aqui a Bíblia toda? Quantas pessoas já leram a Bíblia toda? Meus irmãos, eu queria desafiar vocês, a gente está no comecinho do ano. Leiam a palavra de Deus. Como a gente está bem no comecinho do ano, uma regrinha básica é você ler 3 capítulos por dia e 5 aos finais de semana você consegue ler ela no ano todo, para fazer uma conta simples. Mas como perdemos um mês, aí se você ler 4 capítulos da Bíblia, pega lá, lê 2 do Velho Testamento, 2 do Novo Testamento, você termina até o final do ano de ler a Bíblia pelo menos uma vez. É, assim, não dá para entender como a gente pode ser cristão e não ter intimidade com a palavra de Deus. Eu acho assim que uma leitura bem, bem básica para um cristão, assim, uma leitura assim, no mínimo 3 capítulos da Bíblia a gente tem que separar um tempo e ler. Antes de acordar e abrir lá os feeds do Facebook e fazer qualquer outra coisa, querido, se você a primeira ação do seu dia for abrir a palavra de Deus e meditar nela, pode ter certeza que esse terreno pedregoso também vai ser britado pelo Espírito Santo. Porque a única coisa que pode quebrar essas pedras dentro de nós é a palavra de Deus, não tem outro jeito. Mas Jesus conhecia a palavra de Deus porque ele passava tempo com ela. Então quando Jesus fala desse terreno pedregoso também, no Velho Testamento existem inúmeras citações, eu vou pegar uma das mais conhecidas aqui, que Deus fala que ele quer pegar o homem, endurecido como uma pedra, obstinado e rebelde, e trazer ele para a luz da palavra de novo, onde ele é quebrantado, onde ele é amolecido. Quer ver? Abre comigo lá em Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel no capítulo 36, no verso 26. Por que que Jesus disse desse terreno pedregoso? Falando de nós, a terra onde Ele quer plantar, a terra onde Ele quer colher o fruto do Espírito Santo, querido. Quantos querem aqui ser uma terra, um jardim regado, um jardim próspero, um jardim frutífero, onde o agricultor vem e encontra a colheita? Quantos querem ser esses? Em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje vai nos levar a ter mais um entendimento dessa palavra, queridos. Para quando nós entrarmos no fruto do Espírito Santo, a gente já está vendo o resultado desse arado de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém? Ezequiel 36, no verso 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações, por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. Aleluia. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Aleluia. Jesus certamente, quando estava falando do segundo tipo de solo que recebeu a semente da palavra de Deus, era um terreno pedregoso. Certamente Jesus se lembrou disso, que o agir de Deus na nossa vida exatamente é esse, em tirar de nós aquilo que está escondido por baixo de uma estrutura de aparência, mas que impede a ação do Espírito Santo em nós para que frutos sejam gerados. Queridos, você e eu, mais eu, temos muitas pedras aqui por baixo dessa aparência de bons, de gente que está dando fruto, que impedem que essas sementes perfeitas, boas, escolhidas, cuidadas, separadas, a palavra de Deus, cuidadosamente lançada pelo agricultor, germinem em nós. Mas nós, nesse texto que nós lemos aqui, você vê a necessidade de Deus, o desejo de Deus de chegar na terra que Ele plantou e colher frutos. Numa linguagem mais moderna, então, um feedback daquilo que Ele fez. O apóstolo Paulo, principalmente ali em Gálatas, ele revela essa frustração de alguém que lançou uma semente. No capítulo 4 ele começa a dizer assim: poxa, eu cuidei de vocês, eu senti as dores de parto por vocês, eu fui aí, eu que busquei vocês, eu que dei duro aí, em outras palavras. Eu tive compromisso de levar a palavra e eu estava doente quando eu fiz isso, e vocês lembram disso. Mas agora entraram algumas pessoas que querem tomar a oportunidade nisso, não mais querendo pregar o Evangelho, mas se fazer amigo de vocês para arrebatar vocês da minha mão. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: tirar a minha paternidade dessa igreja e convencer vocês de coisas que vocês acham que precisam ser feitas. E o Paulo estava dizendo assim, ele, no meio do caminho ele fala assim: será que o meu trabalho em vocês foi inútil? Agora a gente está falando de um ser humano, apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, mas como você e eu. A gente espera que quando há um plantio, de quando há um investimento, aquilo dê retorno. Isso é normal, isso é na finança, é assim, num relacionamento é assim. Quando você planta lealdade, quando você planta amizade, quando você planta tempo e dedicação, você espera naturalmente que isso aconteça. A gente faz as coisas querendo feedback, isso é natural do ser humano. Quando nós fazemos para Deus, nós fazemos para as pessoas, não esperando reconhecimento, mas o galardão de Deus. Agora nós não podemos usar isso como desculpa, para, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5, para sermos odiosos e provocando a inveja e o ódio uns dos outros. E Deus também, quando Ele planta algo em nós, Ele espera colher frutos. O Novo Testamento é recheado disso. Jesus propôs diversas parábolas, que o agricultor tinha uma vinha, saiu, arrendou, quando chegou o tempo de receber o resultado daquela vinha, Jesus fala várias vezes: a árvore, o ramo que está ligado em mim precisa dar fruto, quando não dá fruto eu vou e corto. Tinha uma figueira plantada numa vinha, ela ficou ali, não deu fruto, então foi lá, vamos arrancar, não, espera um pouquinho. Várias vezes Jesus diz que árvores plantadas no reino precisam dar fruto. Sabe, o terreno pedregoso, ele é tão perigoso a gente permanecer cheio de pedras dentro de nós, porque nós vamos viver de aparência, queridos. E Jesus, Ele não espera que nós tenhamos aparência, Ele espera que nós tenhamos frutos. Quando Ele passou naquela figueira na beira do caminho, era fora de estação, não era a época de dar da figo, mas por acaso ela estava verde, por acaso ela tinha a aparência de uma figueira cheia de frutos. Então quando Ele chega lá para colher frutos, Ele vê que era só folha, só aparência. Então Jesus falou: você está vivendo de aparência a sua figueira, aquilo era para você e eu entendemos isso. Você está aí só com folhas e não tem fruto em você, então você vai secar agora. Então agora você não vai ter nem mais aparência. É a hora que Jesus desnuda a aparência e prova que nós não éramos aquilo que nós estávamos mostrando ser, querido. E chegar nesse ponto é muito perigoso. Mas hoje o Espírito Santo quer nos ensinar como sair disso. Assim como Ele falou, como nós deixamos de ser uma terra da beira do caminho, nós também não podemos ser uma terra pedregosa. Em nome de Jesus, até nós chegarmos no, naquilo que o Espírito Santo quer falar para nós aqui, nós vamos ser sim aquela terra boa e produtiva, que quando a semente é lançada, nós vamos frutificar em nome de Jesus a 30, a 60 e a 100 por 1, amém? Hoje o Espírito Santo vai tirar do nosso coração todas essas pedras. Quantos recebem isso? Em nome de Jesus. Querido, o que é uma terra pedregosa? Quais são as características de uma terra pedregosa? Que tipo de conduta que revela isso? Que nós somos uma terra pedregosa. Se Deus tanto assim deseja que nós tenhamos frutos. Sabe, uma das características que nós mais vemos em um terreno pedregoso, dentro da igreja hoje, é que por muito nós deixamos de falar de fruto. Nós deixamos de falar de fruto porque dá a impressão que, pelo menos na década de 90, até aí uns 10 anos atrás, se falava muito sobre dar fruto, a pessoa logo quando você falava assim, você tem que dar fruto, alguém já imaginava, ah, eu tenho que ganhar alguém para Jesus. Era a linguagem da época. Quando alguém falava de dar fruto na igreja, você logo, opa, você não está dando fruto, quer dizer, você não está ganhando ninguém, você não está evangelizando. Aí depois de um tempo, a gente começou a entender que o fruto era algo mais interno do que externo. Então de repente nós paramos de falar que dar fruto também era ganhar pessoas para Jesus, e começamos a falar de coisas que o Espírito Santo precisava fazer em nós. Isso também é uma verdade. Mas depois de um tempo a gente começou a parar assim e entrar na nossa nova linguagem, que é a linguagem do descanso. Então a gente agora não se ocupa mais nem ganhar gente para Jesus, porque isso aí é uma coisa que vai acontecer naturalmente, e a gente também não se preocupa mais que o Espírito Santo precisa mudar a gente usa a desculpa agora, não, estou descansando e o Espírito Santo vai fazer, e a gente tira o descanso real da palavra de Deus, que descansar, tem uma música do, é a música ou é o nome do CD agora, do Palavra Antiga, que diz que esperar é caminhar. É a música tema do CD, é isso, né? Eu estou dando umas falhadas mesmo, normal. Mas esperar e descansar em Deus, querido, é caminhar. O descanso de Deus não é o ócio de quem se mascara na aparência e não funciona no reino. Isso não é descansar, querido. Você acha que descansar é você ficar dormindo até 11 horas? Não. O Senhor vai me abençoar e vai me dar um trabalho. Então você não prepara um currículo, você não faz contatos, você não estuda o idioma, você não termina seus cursos. Você fica dormindo até 11 horas da manhã, quando alguém chega na sua casa uma hora da tarde, está lá o fio do PlayStation puxado no meio da sala, aí você diz que você está descansando em Deus, aleluia, o Senhor trará o trabalho porque Ele dá aos seus filhos enquanto dormem, aleluia. Cara, isso não é descanso de Deus, isso é ócio. O descanso de Deus não é ócio, meus irmãos, o descanso de Deus é caminhar nele. O descanso de Deus é eu abrir mão daquilo que eu quero fazer, abrir mão dos meus desejos, das minhas buscas, e buscar pelo Espírito Santo qual a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida. Amém? Querido, então o primeiro grande sinal de que nós estamos sendo uma terra pedregosa é que nós estamos mascarando com aparência, principalmente com atividades dentro da igreja, fazendo coisas, realizando coisas, sendo caridosos, tocando no louvor, etc. Nós estamos mascarando com aparência, com atividades, coisas que o Espírito Santo estava precisando gerar em nós, querido. As pessoas olham para nós e não, está verdinho. Hoje eu até estou verdinha lá. O neto está verdinho, mas na hora que você precisa sentar e conversar com a pessoa, na hora que você precisa de um help daquele ser humano, na hora que você precisa de uma palavra de Deus, não tem. Era só o verdinho. A primeira característica de um terreno pedregoso, nós precisamos olhar para nós, se nós estamos sendo assim, é que as pessoas olham para nós e está tudo verdinho. Mas nós mascaramos com as nossas atividades, com os nossos afazeres, com as nossas funções, aquilo que o Espírito Santo não está fazendo dentro de nós. O apóstolo Paulo em Coríntios diz em Moisés a respeito do véu, que nós não como ele, mas com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Querido, a gente precisa arrancar o véu. A primeira coisa que nós precisamos olhar para nós é que se por dentro tem raiz, se por fora está verde, mas tem um véu que está precisando cobrir, se esse verde é um véu que está precisando cobrir alguma coisa, queridos, chegou em nome de Jesus a hora de arrancar o véu. Se o nosso rosto não está brilhando mais pela glória de Deus, querido, o pior problema que nós podemos arrumar é manter o véu. Se parou de brilhar a glória de Deus, querido, tira o véu. Bora agora com o rosto descoberto, contemplar a glória de Deus de novo para que nós sejamos iluminados. Porque a aparência não vai nos salvar quando o agricultor vier colher os frutos. A gente pode estar verdinho, lindo e bonitinho, mas o que manda é como está aqui dentro. E se aqui dentro estiver cheio de pedra, querido, e se aqui dentro a semente não tiver entrado e germinado, o que o agricultor fará? se o que ele mais espera no seu campo é que ele seja uma terra fértil, se o que ele mais espera da sua noiva é que ela seja um jardim estrelado, cheio de todos os frutos, de romãs, o Senhor, Ele quer colher frutos em nós, querido, porque os frutos de Deus em nós são o resultado do labor do Espírito Santo, trabalhando de dentro para fora, e isso vai fazer com que nós geremos vida, isso vai fazer com que nós ganhemos almas para Jesus, isso vai fazer com que quando nós formos confrontados, nós vamos precisar aprender a baixar a cabeça. Amém? Um relacionamento na alma traz aparência, mas um relacionamento no espírito traz fruto. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus em espírito, deixar de nos relacionarmos com Ele nas nossas emoções, deixar de nos relacionar com Ele na aparência de que está tudo bem. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo profundamente, e tudo isso só pode ser construído dentro do espírito, porque o espírito está antes da alma. Imagine você como se fosse um Kinder Ovo. A sua parte externa, a sua carne, é aquela embalagem bonitinha que quem olha lá no mercado quer pegar. As crianças já olham e falam, nossa, um Kinder Ovo. Não é assim? Quem gosta de Kinder Ovo aqui? É um negócio gostoso, né, cara? É uma sacanagem. O negócio daquele custa R$4 e tem 16 gramas de chocolate. Não é um bombom. É, custa quase R$4, R$3,50, R$3,80. Mas você olha pro bendito do Kinder Ovo, você quer levar o Kinder Ovo, porque o negócio chama a atenção. Quando a gente é criança, olha a revelação do Espírito aí, pega aí. Quando a gente é criança, a gente quer o Kinder Ovo não é por causa do chocolate, é por causa da surpresa. Mas depois de marmanjo, você vai querer brincar com um brinquedinho de Kinder Ovo, você não quer mais saber do que tem lá dentro. Você quer comer o chocolate do Kinder Ovo, então o que te chama a atenção já é a aparência, já é aquela coisa do chocolate. Só que imagine-se como um bom Kinder Ovo, querido. Você pode ser até bonitinho por fora, mas quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo como crianças, o que importa para nós é o que está lá dentro, é qual a surpresa do Espírito para mim. Então quando você tem uma casquinha de aparência de um Kinder Ovo, a sua alma é o chocolate. A sua alma é onde você se relaciona na sensação, no toque, no sabor, no cheiro das coisas. Agora o nosso espírito está depois da nossa alma, está lá dentro. É por isso que quando nós nos relacionamos com Deus em espírito, de dentro para fora Ele vai quebrando as estruturas da alma, até que a carne seja rasgada, querido. E o que precisa mesmo funcionar dentro de nós é a surpresinha do Kinder Ovo. Não é o chocolate, não é a embalagem atrativa. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus em espírito, porque Deus é espírito. E só um cristão que se relaciona com Deus através do espírito pode quebrar as pedras da alma, pode rasgar a embalagem da aparência e da carne. Amém? Amém? É até estranho falar sobre isso quando nós falamos de fruto no espírito, mas sabe, eu tenho meditado muito nisso e o Espírito Santo me levou a entender realmente que a grande característica de um terreno pedregoso é a incredulidade. Um cristão que vive na aparência, um cristão que vive na superfície, é um cristão que ainda não se relacionou em Deus pela fé. Você sabia disso, querido? Se hoje nós estamos nos relacionando com Deus na nossa alma, se hoje nós estamos conseguindo viver na igreja de aparência, se hoje nós conseguimos administrar uma vida que as pessoas olham para a gente e acham alguma coisa, mas no fundo não é, saiba disso com temor diante de Deus, você ainda não creu na palavra. A incredulidade ainda predomina em nós. Se nós ainda não estamos frutificando, se as coisas do Espírito Santo bombam em nós, fervem em nós e de repente param, é porque nós ainda não cremos na palavra de Deus. Porque quando nós cremos na palavra de Deus, o Espírito Santo age em nós. A palavra de Deus diz assim, que o justo viverá da sua fé. Se nós não estamos vivendo ainda como justificados e frutificando, nós ainda não estamos vivendo em Deus pela fé. A incredulidade ainda predomina em nós. Eu separei aqui três tipos de incredulidade. Que são nós precisamos entender esses três tipos de incredulidade para entender o que está acontecendo com a gente. Para a gente poder, em nome de Jesus, deixar que o Espírito Santo quebre essas barreiras e que Ele possa realmente criar raiz em nós e nós possamos amadurecer. Você quer amadurecer em Jesus hoje? Você quer amadurecer na palavra, querido? Você quer ver, sabe o que eu mais anseio ver na minha vida como cristão? É quando eu ser confrontado naquelas coisas que mexem comigo, sabe? Na insistência daquelas atitudes que me tiram a paciência. E antes eu tinha minimidade, agora eu estou numa medianimidade, mas eu quero chegar na longanimidade. Porque esse é o agir do Espírito Santo em mim. Ele diz que o fruto do Espírito Santo é longanimidade. Então, querido, eu tenho que ser maduro o suficiente para entender que nessa área, eu estou me expondo aqui, eu tenho que entender que nessa área, a minha terra é uma terra pedregosa. A minha paciência não está com proporções elásticas, porque nessa área, em alguns pontos, eu preciso deixar que o Espírito Santo arranque as pedras de mim, para que a minha paciência seja mais parecida com a paciência dele. Se eu vejo a pessoa sofrendo e meu coração não dói junto com ela e eu não sou tomado pelo meu próximo, eu preciso entender que na área, na facela do fruto do Espírito Santo, que é o amor, eu sou um terreno pedregoso, querido. Se eu ainda não estou sendo aquela terra de beira de caminho que essa semente nem entrou, mas se em algum momento eu tive um lapso de que eu iria amar e de repente aquilo acabou, é como Jesus disse, aquela semente entrou, rapidamente brotou, porque não tinha profundidade. Mas quando vem o sol, quando vem o calor, quando vem aquilo que confronta, ela seca, ela murcha. Quantos de nós nos explodimos em coisas quando nós temos aquele primeiro lapso de relacionamento com Deus, mas na alma, na superficialidade da coisa. Aí quando o sol esquenta, quando a gente diz aqui que o chicote estrala, o negócio acaba. Então vem aquela explosão, não, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou subir lá e vou ganhar alma para Jesus e vou não sei o quê. Não, agora eu vou pegar sério. O Neto pode falar que o ensaio da rede é 3 horas da tarde no sábado, eu vou estar lá 10 para as 3. E você vem naquela bomba e dá 2 semanas. Ah, não, é muito chato, é muito cansativo, eu fico lá ensaiando. Tem 3 semanas que está tirando a mesma música, cara. Eu não aguento, Charles, 3 semanas. Teu amor não falha, tão bem, bem bom, bem. Eu não aguento mais fazer isso na guitarra, não dá, deixa quieto. Ué, por que isso acontece? Porque o relacionamento de superficialidade na alma, ele é assim. Ele explode no lapso de amor, de expectativa, e na hora que o chicote estrala, na hora que a chapa esquenta, acabou. Ai, mas eu amo aquela mulher, é mulher de Deus para a minha vida. Aí fica 2 meses conversando com a pessoa, namorou, deu uns beijos, né? Saiu do propósito de Deus. Ah, não, não tinha nada a ver, não era de Deus, não. Por que isso? Porque isso foi construído na alma. Isso foi construído numa superficialidade que o sol pode queimar. Mas o que o Espírito Santo tem para construir em nós é numa terra boa, que tem raiz, que pode vir o sol, pode vir a chuva, pode vir o mau tempo, pode até uma criança pisar e quebrar, mas tem raiz, vai brotar de novo. Amém? Então a primeira característica da incredulidade, querido, é que a nossa fé não está centralizada em Cristo. Se você está anotando, anote aí. O primeiro tipo de incredulidade que constitui, que mostra que nós ainda somos um terreno pedregoso, é que a nossa fé não foi centralizada em Cristo. Sabe o que acontece? A pessoa começa a vir para a igreja, e a primeira ligação que ela tem com a fé não foi diretamente em Deus. Ela se converte, ela falou, puxa, ouvir e crer é legal, uma igreja cheia de jovem, né, e tal. E ela começa a basear a sua fé na palavra do pastor Vinícius, ela começa a basear a sua fé, pô, o pastor Vinícius pregando muito legal, né, nossa, ele parece que não é engraçado, mas ele começa a pregar, todo mundo dá risada, e ele fala de um jeito, e nossa, que legal, a rede de jovens tem uma parte de gente legal, eles terminam a rede, vai para a OP, é um negócio legal. E aí começa a se basear no relacionamento com Deus, nas pessoas, na palavra, na placa da igreja. E aquele relacionamento não está baseado em Deus, querido. Quando nós nos relacionamos com as coisas e não com Deus, quando nosso relacionamento não está baseado com Deus, a primeira vez que o pastor Vinícius, que você achava super legal pregando, falar alguma coisa que você achou que era indireta, aí você já, ah, também nada a ver, o pastor Vinícius é cheio de querer. Está sabendo aí, viu no Facebook, agora está pregando na quarta-feira e falando da minha vida. Sabia, tinha que ser crente. Primeira característica de que nós estamos vivendo na incredulidade, não podemos ter raiz, querido, é que a nossa fé não está baseada no nosso relacionamento com Deus. Sabe, tudo isso é muito bom. Quando nós nos convertemos ou quando nós vamos para uma igreja, é muito bom que isso aconteça. E nós temos realmente que ter esse tipo de ligação, de amizade, as nossas experiências também, são muito bacanas as nossas experiências. Puxa, aquele dia eu estava na adoração, o Charles estava ministrando, e sabe, eu senti um negócio queimando aqui assim, eu senti Jesus pegando na minha mão, e aquilo foi tão bom, a gente precisa disso, mas quando a gente está no começo da caminhada, quando a gente está nascendo, essas coisas vão ser boas. Pô, o Juninho me ouviu, sentou comigo, eu contei meus problemas, ele orou comigo, tudo isso é muito bom, mas o nosso relacionamento de fé não pode estar baseado nessas coisas, querido. Porque um dia o Juninho vai te orar, vai te ouvir, mas um dia ele não vai ter tempo e vai acabar não atendendo seu telefone, aí como que você faz? Se o seu relacionamento de fé foi baseado nisso. Primeiro ponto, nós precisamos nos livrar de uma fé que baseia o nosso relacionamento com a palavra e com Deus nas pessoas, na igreja, nas nossas experiências. Amém? Porque senão, querido, quando o sol vier, não tem raiz. Amém? Segundo tipo de incredulidade, querido, é não crer integralmente na palavra de Deus. Segunda característica de um terreno pedregoso é que nós não cremos 100% no que a palavra de Deus diz. É quando nós começamos a entender que nós temos o direito de aceitar ou de rejeitar alguma coisa da palavra de Deus. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus e alguma coisa confronta a gente, mas aí a gente começa a encontrar aqueles lapsos mentais, sabe, aqueles esquecimentos de conveniência, a gente, não, mas não é bem assim, e a gente começa a justificar as coisas, para adequar a palavra de Deus à minha realidade. A gente começa a pegar a palavra de Deus e usar conforme conveniência. Quando nós fazemos isso, nós estamos usando a palavra de Deus ao nosso favor? Não. Nós achamos que estamos adequando ela ao nosso favor, mas nós estamos usando a palavra de Deus contra nós, querido. Porque a palavra de Deus, ela é um mandamento. E o único jeito de quebrar as pedras dentro de mim, é quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos a primeira atitude positiva, de aceitá-la e de entrar dentro daquilo que ela diz. Se nós começamos a avaliar a palavra de Deus e tentar encontrar ali um subterfúgio, um caminho, um atalho nela, é porque nós ainda estamos querendo que as pedras permaneçam no nosso coração. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, querido, imediatamente, positivamente responda a ela. Porque cada vez que nós não fazemos isso, nós estamos dando espaço para que novas pedras entrem na terra que Ele quer quebrar. Amém? Quando a palavra de Deus bater em você, querido, abaixa a cabeça e apanha mesmo. Quando você for confrontado pela palavra de Deus, não se endureça aquilo. Porque quando você se endurece, você está impedindo que o Espírito Santo arranque mais uma pedra. Cadê o Geraldo? O Geraldo esses dias até postou uma coisinha lá, né, Gê? O Geraldo foi fazer um serviço na minha sogra, lá um freelancer, e ela tem lá uns 50 centímetros de terra, né, Geraldo? Por mais ou menos uns 30 de profundidade. Ela queria plantar uns negócios e não virava, não vingava. Aí começou a bater na terra lá, pedra. Começou a bater na terra, acho que ele fez um pedacinho de 1 metro. Ficou umas 3 horas lá para fazer um pedacinho de 1 metro por 50. 50 centímetros quadrados. Ele deve ter ficado umas 3 horas lá, parou quando estava à noite. Só para remover as pedras de um pedacinho de terra assim. Porque se você não tira as pedras que estão debaixo da terra, querido, a terra não vai ser produtiva. Jesus sabia do que ele estava falando quando ele falou um terreno pedregoso. Porque mesmo hoje, com muita tecnologia, querido, quando você encontra um terreno desse, você vai ter que gastar muito dinheiro, você vai ter que gastar muito tempo, você vai ter que gastar muito esforço e quebrar muita ferramenta, para ele talvez ser um solo produtivo. Agora, se nós nos endurecemos quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo, querido, que produção vai haver em nossas vidas? Se a gente continuar tentando manter as pedras. Sabe, querido, acho que um grande exemplo disso é, acho que um tema comum para todos nós é a questão do perdão. A palavra de Deus, ela é muito clara em relação a perdoar. Ela não deixa escolha para a gente. No Sermão da Montanha, quando Jesus fala de perdão, a oração é assim, ó, Charles. Jesus, me perdoa do jeito que eu perdoei o Charles, quando ele fez isso, isso e isso para mim. E aí? A oração do Pai Nosso é exatamente essa, é condicionada, o perdão de Deus é condicionado ao tanto que nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas a gente não perdoa ninguém. A gente não consegue nem caminhar, porque a gente sai com um caminhão de gente arrastado nas nossas costas, que a gente não quis liberar. E quando nós não perdoamos alguém, seja lá o que ele fez, a gente amarra aquele camarada nas costas, querido. Nós não estamos conseguindo caminhar no Evangelho, porque a gente está cheio de gente amarrada nas costas. Te ofenderam? Com certeza. Te machucaram, te magoaram, pisaram na bola com você? Não há dúvida disso. Deus não disse que isso não aconteceu. Deus só mandou perdoar. Mas nós lemos a palavra de Deus e a gente fala, não, não quero perdoar. Como que faz então? Então eu também não preciso te perdoar, querido, a palavra de Deus é isso. Jesus, uma das parábolas mais confrontantes do Evangelho, diz assim, que um senhor tinha um servo que lhe devia uma quantia impagável, querido. Eu certa vez eu fiz a conversão de prata, se eu não me engano, era 4 toneladas. É tipo o prêmio da Mega Sena da virada que ele devia. Então a regra seria que ele seria vendido com a sua família e tudo lá, para pagar a dívida. Ia ficar preso, ia ser escravo. Mas aquele senhor, usando de misericórdia, fala, não, ele implora lá para aquele senhor, se arrepende, né, aparentemente. E o senhor então fala, não, beleza, está perdoada a sua dívida, você não falou nem para pagar em suaves prestações nem nada. É assim que Deus fez com a gente, porque a nossa dívida de pecado era impagável. Jesus veio e falou, não, eu pago essa conta, você não tem mais dívida nenhuma, vá e não peques mais. Amém? Mas então aquele cristão recém-convertido, acabou de receber o perdão, entendeu, né, a graça, encontra na igreja dele um camarada que falou mal dele. Aí ele fala assim, não, cara, o cara falou de mal de mim, nunca mais quero olhar na cara desse cara. Não quero mais saber desse cara. Então eu vou ter que ir na igreja lá com ele lá, mas ele vai sentar lá, eu vou sentar ali. Se eu ver que ele está entrando ali, eu saio por ali. Então assim, eu gosto dele pra caramba, mas desde que ele não esteja onde eu estou, desde que ele não venha na minha casa, desde que ele não esteja nas reuniões que eu estou. Peraí. Aí o senhor lá de cima olha assim, fica sabendo daquilo, né? Fala, como que é esse negócio? Peraí, você me devia 4 toneladas de prata, o cara te deve 100 conto. Que bagunça é essa? Eu acabei de te perdoar 75 milhões de reais e você está esmurrando alguém que te deve 100 reais. Então aquele perdão naquele momento acaba. Então fala, pode pegar esse camarada, a família toda dele e entrega ele para os verdugos. E o Espírito Santo ali estava ensinando a gente sobre perdão, querido. Quando nós não perdoamos alguém, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Nós estamos dizendo duas coisas. A dívida dele é maior do que a minha com você. Nem com o senhor, é com você, né? Está falando assim, não, a dívida do Taylor, que falou mal de mim ali para o Valfrido, é muito maior do que todo o meu pecado diante de Deus. E a segunda coisa que nós estamos dizendo para Deus é, nós somos muito melhores do que você. Você pode perdoar, mas eu não. Isso é tão sério, querido. E a palavra de Deus, ela não é para você ficar avaliando. Não é para você achar que é bom ou se dá para fazer ou não. A palavra de Deus é um mandamento. Nós precisamos entender isso, querido. Eu estou usando o exemplo mais confrontante do universo, que é perdoar pessoas. Mas a palavra de Deus manda perdoar e ponto. E aí? Você vai ficar endurecendo seu coração? Você vai negociar a produção do fruto do Espírito Santo dentro de você porque alguém falou mal de você, alguém não vai com a sua cara, alguém sei lá o quê, alguém falou que ia fazer e não fez, alguém disse que era teu amigo, mas depois pisou na bola e não deu mais atenção para você. Você vai negociar a tua salvação e a produção de fruto e o perdão de Deus em você com uma rocha de uma tonelada dentro do seu coração? Eu passei por uma situação esses dias e exatamente quando acabou a situação, eu estava na conversa e o Espírito Santo começou a soprar uma melodia dentro de mim. E foi exatamente assim, eu vou cantar a música para vocês. O Espírito Santo falou para mim enquanto eu estava na conversa ainda. Foi mais ou menos assim. Caminhando em direção ao meu rei, meu salvador, decidindo abrir mão e liberar meu coração, perdoar é caminhar, decidir não carregar o fardo que eu já não posso suportar e ser livre para voar. O Espírito Santo falou exatamente essa melodia no meu coração. Querido, quando nós resolvemos não perdoar alguém, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos lançando a âncora num navio que está navegando. Quando nós não perdoamos alguém, nós atracamos algo que precisa navegar. Perdoar é caminhar, queridos. Quando nós não perdoamos, nós paramos. Nós cessamos o perdão de Deus na nossa vida. Como caminhar na graça sem o perdão de Deus? Então o único jeito de caminhar é perdoando. Você sente de perdoar? Querido, a maioria das vezes você queria ter uma cadeira perto para arrebentar na cabeça. Ninguém está falando de sentir aqui. Ninguém está falando do chocolate do Kinder Ovo. Eu estou falando da surpresa. Quando você resolve chegar até a surpresa, você precisa arrebentar o chocolate, você precisa rasgar a embalagem. É isso que eu estou dizendo. Perdoar é caminhar, queridos. Amém? Nós precisamos principalmente que essa rocha de achar que é melhor do que Deus, de achar que a dívida do outro é maior do que a sua para com o Senhor, seja britada em nome de Jesus pelo Espírito Santo em nós, querido. Nós precisamos perdoar em nome de Jesus. Terceira característica de incredulidade. Terceiro tipo de incredulidade, uma preocupação com o eu. Uma outra grande característica de incredulidade de um solo rochoso é uma preocupação excessiva com o eu. Desde criança, todo mundo diz que a gente tem que ser autoconfiante, né? A criança tem medo de alguma coisa, você aperta, você força a criança, você quer que ela enfrente o medo, né? Porque ela precisa ser autoconfiante. E às vezes a pessoa não tem iniciativa quando é pequenininha, você precisa ser uma pessoa mais autônoma, você precisa resolver as coisas, você precisa decidir, e você vai fazer uma entrevista e a pessoa fala, não, você não foi contratado porque você não é proativo, e o mundo força a gente que a gente tem que decidir, a gente tem que ser o super-homem, a gente tem que dar conta de tudo. A sociedade diz assim, mas a palavra de Deus diz assim, na minha fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Amém? Querido, você não precisa saber tudo, você não precisa fazer tudo, você não precisa dar conta de tudo. Jesus mesmo falou, pega o seu fardo e lança em mim. Lança o seu fardo em mim, querido, é burrice. Tentar correr carregando fardos. Tentar caminhar, tentar continuar a carreira, se preocupando com você. Quando nós passamos a nos preocupar só conosco e tentar ser autoconfiante, autodidata, auto não sei o quê, auto não sei o quê, nós abrimos mão daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, Jesus disse assim que nós queremos salvar a nossa vida, que nós precisamos fazer? Perder. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, irá salvá-la. Querido, a matemática de Deus é totalmente ao contrário. Esse é o descanso que Deus espera em nós. Que nós abramos mão das nossas ansiedades, da nossa preocupação com eu, e deixemos de ser aquele ser triuno, que não é corpo, alma e espírito, é eu, mim e meu. Como que faz? Quando toda a nossa fé, quando toda a nossa caminhada gira em torno de mim mesmo. Querido, o chamado de Deus é para amar o próximo, o chamado de Deus não é para que nós nos sirvamos, mas para que nós dissermos que amamos a Deus quando nós servimos o nosso irmão. Mas a gente não pode abrir mão de nada para servir alguém. A gente não pode abrir um espaço na nossa agenda, no nosso carro, no nosso tempo, para fazer nada por ninguém. O mundo gira em torno de mim. Isso é um sinal de incredulidade, querido, porque quem depende de Deus e quem tem a sua fé centrada em Deus, o mundo para de girar em torno de si próprio. Querido, se toda a sua caminhada foi igual a da Terra, que é no movimento de translação e de rotação, é você girando em torno do Sol e você girando em torno de você mesmo. Isso é uma grande prova de que todas as pedras ainda de humanismo, todas as pedras ali de alma, estão concentradas dentro de nós. Uma grande característica de que nós somos pessoas de fé é que o mundo para de girar em torno de nós. Enquanto todo o meu dia, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, todos os meus projetos, todos os meus pensamentos, todo o meu tempo, todas as minhas orações, todos os meus recursos são gastos comigo mesmo, isso é um grande sinal de que a fé passou longe de mim e que eu estou totalmente preso na incredulidade. Aí sabe o que acontece? Por fora e até na alma nós dizemos que nós cremos, mas dentro de nós, nós nos bastamos. É quando nós paramos de confiar em Deus e depender de nós mesmos. Sabe, gente, às vezes eu aperto vocês por causa de estar nos cultos, de estar nos ensaios, de vídeo, fazer, porque isso é uma grande prova de que nós dependemos de Deus. Você não precisa fazer tanto assim, querido. Quanto mais você fizer para o reino, quanto mais você priorizar o reino, mais Deus vai cuidar de você. Para com esse negócio de, ai não, eu não estou fazendo isso. Gente, ouça isso com o espírito aberto, deixa o Espírito Santo arrancar as suas pedras aí de dentro do seu coração. Ah, eu não estou fazendo escola de discípulos porque eu estou fazendo faculdade. Cara, para com isso, meu. Você não está priorizando o reino de Deus. Quer dizer que Deus, que diz em Tiago 1 lá, que Ele pode te dar toda a sabedoria que você precisa, Ele não pode então te capacitar para num espaço menor de tempo de 2 horas na sua semana, que é uma escola bíblica, você ter condição de estudar e passar numa prova e fazer um trabalho. Que Deus quer esse então? Que é tão diminuto assim dentro de nós. Ah, eu não posso fazer escola de discípulos porque eu faço faculdade. Queridos, eu vou falar para você, eu posso falar disso aqui com propriedade, com autoridade. Eu com 18 anos, eu acordava 4 horas da manhã, andava a pé não sei quantos quilômetros para servir o exército, era tiro de guerra, então 8 horas eu estava liberado. Às 8:30 eu estava no meu trabalho, saía, corria de casa de bicicleta, 8 quilômetros, tomava banho e voltava para a faculdade mais 6 de bicicleta, ia dormir meia-noite. E minha nota pior, acho que foi 8:30, alguma coisa assim. E sabe o que acontecia comigo no domingo? Meu pai não queria me levar para o ensaio na igreja. A igreja era mais ou menos uns 10 quilômetros da minha casa. É daqui, acho que, daqui no centro de Suzano, um pouco mais até, né? Eu tinha que ir a pé muitas vezes. Aí no meio do caminho chovia, o ensaio era 3 horas da tarde, o culto acabava 10 horas, eu tinha que falar, pai, quando o senhor vier, traz roupa para mim. Eu ensaiava molhado, das 3 até as 6 horas da tarde, me trocava na igreja, comia qualquer coisa lá, saía do culto 10 horas, aí voltava com meu pai. Aí tinha dia que eu tirava guarda no exército, 24 horas acordado, eu nunca perdi um ensaio, nunca chegava atrasado no ensaio, eu sei do que eu estou falando. Nunca fiquei de DP em uma matéria, nunca fiz nem exame, em prova nenhuma. Estudei os 4 anos assim. No último ano da minha faculdade eu já era militar na polícia, eles faziam de questão de me escalar no dia das minhas provas, eu tinha que, sabe, era uma situação horrível, eu nunca perdi culto. Nunca. Nunca. Falei, não vou no culto porque estou cansado. Ah, eu estava caindo para casar, eu nunca faltei num culto porque eu precisava resolver uma coisa de casamento. Nunca, eu administrei meu tempo porque Deus era prioridade. Hoje tem dia que eu posso levantar 10:30, 11 horas para ir trabalhar, tem dia que eu fico em casa no telefone trabalhando. Essa semana eu vendi, estou com a minha meta fechada do mês já, dia 15. E eu nem trabalhei tanto assim, queridos, mas é porque eu priorizo o reino de Deus, eu sei do que eu estou falando para você. Você vai conseguir fazer tudo o que você precisa se você priorizar o reino de Deus. Eu não estou me gabando aqui, mas eu estou me testemunhando para vocês. Se você priorizar o reino de Deus, Deus vai cuidar de todas as suas coisas. Não sou eu que digo isso. A palavra de Deus diz isso, querido. Jesus disse, mas se você buscar em primeiro, mas entenda isso, em primeiro lugar, se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, tudo, tudo te será acrescentado. Eu duvido, querido, eu desafio qualquer um de vocês aqui, eu duvido que um jovem que passa mais tempo na casa de Deus, mais tempo orando, que fazendo qualquer outra coisa, eu duvido que ele tire uma nota mal na escola, porque o Espírito Santo é suficientemente capaz, claro, se você não ficar batendo papo na hora da aula, não ficar faltando na aula, mas se você for para a escola e administrar o resto do seu tempo para estudar, eu duvido que você tire uma nota baixa, porque o Espírito Santo tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então você não vai ter um branco na hora de uma prova, porque sua mente está cheia do Espírito Santo, querido. Ele é a sabedoria de Deus. Provérbios, toda vez que fala de sabedoria, está falando de Jesus, querido. Ele é a sabedoria. Como que a própria sabedoria, se você se relacionar com ela, vai deixar você ser burro? É impossível. Amém? É impossível, querido. Como que vai te faltar recurso? Se você prioriza no seu dinheiro, no seu salário, o reino de Deus, como vai te faltar recurso? Se com as suas finanças você está servindo o dono da prata e do ouro. Senão a gente precisa fechar isso aqui, rasgar nossa Bíblia e ir embora para casa, querido. Mas quando nós nos preocupamos que nós precisamos ganhar dinheiro, que nós precisamos fazer, que eu, nós abrimos mão do cuidado de Deus. E nós nos fazemos maldição para nós mesmos. Nós precisamos aprender a crer e confiar em Deus, e nós dizemos que nós temos fé em Deus quando nós vivemos por meio dessa fé. É aí, querido, que está o grande X da questão. Quando nós deixamos de ser um terreno pedregoso, é quando nós nos relacionamos a Deus com o nosso espírito. Aí nós paramos de falar que nós queremos, não, eu tenho fé, eu lançarei a minha fé sobre a tua palavra. A gente canta aqui de boca cheia, mas na hora que Deus fala para você confiar nele mesmo e agir, você não faz. Então você constitui uma pedra para você mesmo, de tropeço, querido. Romanos 12, Paulo fala exatamente assim, Hebreus 12, o autor de Hebreus diz assim, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Por que ele está falando isso? Que no capítulo 11 ele só dá exemplo de fé. Ele fala de Abraão, ele fala de Enoque, ele fala de Abel, ele fala de ações que homens de fé tiveram. E quando ele encerra o capítulo 11, ele só falou de ações de fé, querido, porque a fé é uma coisa de ação. Pela fé Noé esperou Deus fazer alguma coisa? Esperou a arca cair do céu? Não, pela fé Noé construiu a arca, sem ter visto chuva. Pela fé Abel ofereceu uma oferta agradável. Pela fé Abraão esperou a mulher dele engravidar? Não, pela fé Abraão saiu da terra dele, obedeceu, fez, agiu. Fé é ação, querido, você diz que tem fé, mas não age na fé. Então essa é uma fé de alma, é uma fé de aparência. E nós precisamos nos relacionar na profundidade do Espírito Santo, e rodeado dessa tão grande de nuvem de testemunhas. O Paulo, se é o apóstolo Paulo que escreveu, não sei, mas o autor conclui assim, livremo-nos, pois, de todo embaraço. Esses são os embaraços que nós encontramos, querido. Ter uma fé, primeiro nível de incredulidade, ter uma fé baseada nas pessoas, nas experiências, nas amizades. Segundo nível de incredulidade, não crer 100% na palavra de Deus, tentar encontrar desculpa e subterfúgio para viver da nossa maneira. E terceiro nível de incredulidade, quando toda a nossa vida é baseada em eu mesmo. Nós precisamos, em nome de Jesus, sair desse nível de um relacionamento com Deus superficial, de alma, queridos, e nos relacionarmos com Ele no Espírito Santo, onde toda incredulidade, toda pedra, toda mistura é quebrada em nós. Como nós podemos quebrar essas pedras? Primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir a Deus que faça isso. Pedir a Deus que Ele se revele a nós como Deus, como quem Ele é mesmo. Quem é esse Deus Todo-Poderoso? Nós precisamos nos relacionar com uma fé baseada em quem Ele é. Querido, Tiago diz assim que se nós temos falta de sabedoria, nós podemos pedir a Deus com fé, porque Ele vai revelar isso em nós. Então nós vamos fazer isso hoje, nós vamos agir nisso. Se nós temos sido uma terra pedregosa, nós vamos orar hoje aqui, Eu estou terminando, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que Ele se revele para nós, exatamente a maneira que Ele é, quem é esse Deus Todo-Poderoso, para que a minha fé comece a se basear nele, e não mais nas pessoas, e não mais na palavra do pastor, na palavra de um amigo, não mais numa experiência que eu tive, mas em Deus. Segunda coisa, nós vamos pedir a Deus que Ele revele para nós quem nós somos. Quais são essas pedras dentro de mim que tem me feito um cristão superficial, que tem se relacionado com Ele na alma, porque essa semente precisa brotar em mim. Então deixe que Deus peça a Ele, porque Ele revela. Davi fala assim: Deus, me perdoa até dos pecados que eu não lembro. Então é porque Deus pode te fazer lembrar, querido. Aonde essas pedras têm sido uma barreira? É na falta de perdão? É na falta de alegria? Você está sempre desanimado, sempre inconstante. Querido, em nome de Jesus, peça a Deus hoje que Ele revele para você aonde há pedras no caminho. Terceiro ponto, que Deus te conceda essa fé. Que não seja mais baseada no eu mesmo, mas que seja baseado naquilo que Ele diz a nosso respeito. Para que nós paremos de depender do nosso esforço, paremos de depender das nossas realizações, das nossas conquistas, paremos de ocupar o nosso tempo com tudo, menos com Ele, e passemos a priorizá-lo na nossa vida, queridos. Sabe, tem outro tipo de solo que não é o solo que tem pedras ali, mas tem um tipo de solo rochoso, que é considerado também um solo rochoso, isso na geografia, no estudo da geografia, que é um solo arenoso, que é um solo que tem uma terra superficial, mas por baixo dele não tem um monte de rocha, de pedra difícil de arrancar, mas tem areia e cascalho. Sabe o que acontece com esse solo também? Você planta ali e brota até por um certo tempo mais, mas porque tem muita areia embaixo, logo que a chuva vem, a areia e os cascalhos drenam aquela água junto com os minerais da terra. Então a planta até cresce, mas cresce enfraquecida, e depois de um tempo ela vai secar também. Sabe o que é isso, querido? No nosso caráter, a ingratidão. Peça mesmo que Deus revele quem nós somos, porque a ingratidão é esse tipo de solo rochoso, é um tipo de solo que tem até uma certa profundidade, recebe as coisas, alimenta as coisas, mas depois não sabe reconhecer aquilo que Deus fez, aí fica murmurando. Eu posso dizer que esse tipo de solo rochoso, de areia, de cascalho por baixo, é aquela pessoa que é curada da lepra, mas não volta para agradecer a Jesus. É aquela pessoa que tem uma experiência com Ele, mas vive murmurando, questionando a forma que Deus faz as coisas. Ah, mas se minha vida fosse assim, ah, mas também olha o que eu fiz, e olha só, sabe, ficar questionando a maneira de Deus fazer as coisas, querido. Em nome de Jesus, nós vamos reconhecer isso hoje, nós vamos pôr em prática, nós vamos reconhecer quem Deus é, nós vamos aceitar o domínio de Deus sobre as nossas vidas, e a integridade da palavra dEle, e nós vamos aceitar o que Ele faz e do jeito que Ele faz. Abre em Efésios 3, para a gente encerrar, no verso 16... Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa é a minha oração nessa noite por nós, querido, que nós possamos ser alicerçados em Cristo, arraigados em Cristo por meio da fé, para que em nome de Jesus essas pedras sejam quebradas dentro de nós, e nós possamos compreender o amor dEle, nós possamos viver esse amor, não mais na superficialidade, mas em profundidade, na plenitude de Cristo. E eu creio que Ele é fiel para fazer muito mais do que tudo que nós estamos pedindo nessa noite, do que nós estamos pensando a nosso respeito nessa noite. Feche seus olhos, comece a orar com Ele. Comece a fazer uma oração silenciosa mesmo aí no seu coração. Comece a pedir isso, que Deus se revele a você nessa profundidade do seu amor, quebrando toda estrutura rochosa dentro da nossa alma, para que nós saiamos desse nível de relacionamento superficial e possamos nos relacionar com Ele por meio da fé, conhecer o seu amor, sermos cheios da sua plenitude. Em nome de Jesus.